resistência. Exclusivo, legendário, os guerreiros de Jedi. Hip Hop Resistência. Exclusivo, legendário, os guerreiros de Jedi. Tá quase morto, bando de teimoso, e ainda quer brigar. Muay Thai, não aguenta treinar mais. Sai que sai folgado, picudo igual cavalo velho. Não respeita nem seus pais, que já tão velho. Defeca, infesta o ambiente, quebrando todas as regras. Doente de Big Boné da aba reta, acende, não entende. Lá vai ele todo street. Vixe, mais grande que o 50 Cent. E cabrava sem conduta, tormenta. Assaltou trabalhador, queimando a toca. Trouxe nazista de cambura, direto pra maloca. Ferrou bandido velho, que quer lucro e não problema. Curte a liberdade sem propina pra sirene. É novo milênio, vem novos perrengues. A ditadura não morreu, ainda exala seus venenos. Verbo racha se transforma, tomando outro rumo, novas formas. Rap vive, tá em forma. Aonde tá você que se perdeu, mudou a rota? Foi tão fraco que levou contra golpe, ofuscado holofote, medalha pro Ibope. Muita função na quebrada, numa noite de quarta-feira. E no meio da banca, uma simples maloqueira. Ideias simplórias, perseguindo vitórias. Nos arquivos intocáveis, incontáveis histórias. Tipo 12 de dezembro, um moleque folgado, de rolê pela city, em sua pane sossegado. Desperta o olhar de um gambé alucinado, maloqueiro estiloso, ofusca ego de frustrado. No bolso da Big, máquina digital. Gambézinho fica puto e pede a nota fiscal. Chama o moleque de safado, vagabundo e marginal. Mal sabe ele que pros loucos isso tudo é natural. Abuso de poder, de boa, normal. Antes vagabundo que otário, paga pau. Na amplitude da viagem me deparo com a irmandade. Mentes insanas, parte podre da cidade. Vai e vem das tendências, símbolos de resistência. Inúmeras crises, implacável consciência. Do doce veneno brutal, suave, que se instala nos medíocres, nos tolos e covardes. Síndrome Rett, rebeldia provisória. Quando batem de frente, vira só se vai embora. Tá tudo normal na movimentação. As máscaras caem de estação em estação. Novos malucos vêm de geração em geração, contrariando as regras, buscando revolução. Hip Hop Resistência. Exclusivo, legendário, os guerreiros de Jedi. Hip Hop Resistência. Exclusivo, legendário, os guerreiros de Jedi. Remanescente avesso, intenso a contrassenso. Abrindo o mar impuro, vejo vulto, céu cinzento. Dopado no momento, andarilho maldito. Fisga, isca, micha, gambé, olhar nocivo. Ganha toda a banca, várias minas de trança. Rap em festa, faz a festa, o terror da vizinhança. Covarde se intimida com o peso da quadrilha. Fica puto com os putos, confuso. Sem o mapa da guerrilha, é só insulto pra Pluto. O luto ficou perdido na trilha, de pão envenenado. Morreu embolorado, pulou pro outro lado logo no primeiro quadro. Depois vem me indagar se o rap morreu. Morreu pra ti, maluco, que no tempo se perdeu. Guarda baixa, levou várias. Programação diária, 90% lixo music que não enche minha privada. Mentes revoltadas, louco até o final. Se for preciso, morro sozinho. Quase terminal. Olá, olá. Vou colar na banca onde tá rolando o som. Um som. Dois moleque e uma preta envolvida numa fita de ladrão, curtindo um rap do bom. Só os verdadeiros no bagulho, e se for pra ser modinha de TV aqui não cola. Pois sabemos que a mídia nos empurra toda sujeirada, tudo quanto é som de bosta. Uma pá de louco fica em choque quando vê que a banca dos malandros ainda não mudou. Playboyzada paga pau, preconceito racial, nada disso nos afetou. Resistência à rua, hip hop continua, realidade crua. Na rua a lei é dura, então melhor ficar na sua. De cabeça erguida, no rolê pela cidade de Magrela nós vamos. O tubão mesclado, pensamento engatilhado, é assim que nós representamos. Tá ligado, não mudamos, ainda somos o mesmo malaco-laco louco da antiga. Só que agora no veneno, querendo e tendo tudo com ideias muito mais evoluídas. No estilo de periferia, maloqueiro nato, ato de ser louco de usar uns pano. Faz os boy, as partes, gambé, uma pá de Zé Povinho quando passa, passa regulando. Não vendemos a nossa cultura para desgraçados que compram o sol da favela e fazem bosta. Miseráveis não ajudam nosso povo, nos humilham, nos critico, falam mal pelas costas. É por isso que permanecemos sempre do jeito que se for ver é o real. Amarelo, Dani, HG, sorriso, fala do pilantra, fofoqueiro, moda, passa mal. Passa mal, passa mal. passa mal. Hip hop, resistência. Exclusivo, legendário, os guerreiros de Jedi. Hip hop, resistência. Exclusivo, legendário, os guerreiros de Jedi.